esta minha história morena. Nos meus sonhos só te vejo a ti. Tu passaste a ser obsessão pra mim. Maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado. Escuta minha história morena. Te encontrar foi pra mim sonho. No meu combate pela vida, perdi a noção das coisas simples. É grandioso estar enamorado. Se tu ao menos pudesse sorrir, seria pra mim paraíso. Mesmo imaginário, é maravilhoso estar enamorado. Linda morena, escuta esta canção. Esta canção, história de minha vida. Retrata o percurso dos meus passos. Maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado. Dá-me teu amor, e aí a madeira negra, dá-me coração.